A companhia chama. Meu nome Rec Livre Carapicuíba chama. Meu nome Of Course Compromisso. É meu nome. Vocês querem saber quem tá no meu nome? Isso é coroa? Você é jovem. Eles pedem que eu morra em minha pátria com o discurso que estraga. O serviço é sujo, a faxina é mal. Resumindo assunto, eles são brutal. Esperto vou com excesso e som. Com excesso e som vou fuder no sistema. Aqui eu vim dizer, não vale viver com quem oprime. Pensando bem, eles não sabem dirigir. Deram a multa afundando o Brasil. Vomitaram em nossas famílias. Ao contrário da Dilma, nós vamos pra cima. Vejam meus niggas contando mais notas que a caixa do dia. São sangue nobre, trabalho enquanto eterniza essas linhas. Excusas a quem ofendi, porém a minha vida é um acordo. Na certeza de topo, não meto louco, não meto louco. Tô sempre pronto, nesse corre apronto, comprometo e pronto. Nesse rap eu conto, ponto a ponto, como nossa mente aqui controla o jogo. Contando mais notas que a caixa do dia. Trampando direto é de noite, é de dia. Tô ajustando esse trap, invadindo as mídias. Perturbando os moleque que é cópia da gringa. Conteúdo desse pack, minha mente alucina. De onde vem esses versos e tanta melodia? Lá do oeste de Sampa, Carapicuíba. Perturbando os moleque que é cópia da gringa. E hoje eu tô bem, voando baixo no asfalto, minha grande Onisen Skyline. Nessas linhas resumem da vida, atrás das pepitas de Jordan no baile. Eles querem saber como faz pra chegar. Como faz pra chegar, hein? Quem dá um peixe não ensina a pescar. Não ensina a pescar, hein? Nas ruas é assim, em cada quadra meus manos faturam facim. Nem coca, nem ganja, as barras que espanca sua mente, tem vários bloquim. Voando da oeste pro mundo inteiro. Você, manda, foca. Burlando as leis, tamo no garimpo. Você, manda, foca. Dropando ondas sonoras, tô tipo Medina no pipe. Penetrando a Matrix, queimando Vertix da Blunt, mano, fica a chave. Não tem gamer nem cunha, nas ruas do Brasa você faz as leis. Verme puta, golpe afunda, quem decide é vocês. Contando mais notas que a caixa do dia. Trampando direto é de noite, é de dia. Tô ajustando esse trap, invadindo as mídias. Perturbando os moleque que é cópia da gringa. Conteúdo desse pack, minha mente alucina. De onde vem esses versos e tanta melodia? Lá do oeste de Sampa, Carapicuíba. Perturbando os moleque.